lasanha. Margem da ribeirinha que por vale serpenteia, foi testemunha impassível da tragédia mais horrível que houvera na minha aldeia. Foi testemunha impassível da tragédia mais horrível que houvera na minha aldeia. Foi numa tarde de inverno, o céu parecia um inferno, estavam os astros em guerra. A grande cheia que vinha pelas vertentes da serra, e a ribeira mal sustinha a grande cheia que vinha pelas vertentes da serra. Ribeirinha.